me atende, cara. Eu sei que tu aceita um pix. Pelo amor de Deus, cara. Atende, mestre. Ele não vai.